os dias são menores, horário de remédio, calmante natural, pra sair do tédio, do céu eu vou olhar, quero estar com você, tenho filho pequeno, Deus, não posso morrer, de verdade, meus parceiros, minha história, minha vida, a dor é retornada, viva a periferia, o sentimento escureceu, ataca de rotina, moleque sobrevive nas agulhas de morfina, já vi alguém chorar, quem tem amor à vida, sessões de exame, só Deus sabe o que seria. Tudo bem, nossa fé, nosso Deus é de verdade. Médico especialista no hospital de base. Caminho solitário, Deus o que não sei, mas tenho que viver um dia de cada vez. Espero um pouco mais, afogado na dor. Sem fé o que existe, paraíso de rancor. É lindo viver, sonhar sem dormir, parar por um minuto e ver seu filho sorrir. O mal da humanidade é não acreditar que a vida te faz sorrir, também te faz chorar. Senhor, a minha vida, eu tenho que ser forte. Eu tento não temer, não ter medo da morte. Esses dias um moleque descalço correndo, hoje são perguntas, Deus é mó veneno. É como um sonho sem final feliz, é um quadro negro rabiscado com um giz. O céu escureceu, ataca de rotina, moleque sobrevive nas agulhas de morfina. Enquanto alguns choram, outros se divertem, é desse jeito manga, a história se parece. A vida é uma roleta, a aposta já foi feita. Se não vai por Deus, com quantas balas na cabeça? Já fui perdoado, já perdoei também. Será que vou sofrer enquanto Jesus não vem? Loucura demais, quase visitei o céu. Que pena que pra alguns a vida vale um papel. Você aí, irmão, que tá passando por isso, perdeu a capacidade de ajudar o melhor amigo. O egoísmo faz o homem caminhar em cinza. Senhora, segura o filho no final da fila. Família vem de longe, no bonde do gueto. Meu pai também morreu em cima de um leito. Jovem não entende, anjo de coração. Moleque tá vivendo no quarto da solidão. Solidão de alma, de família carente, de pessoas sem amor que esperam mais da gente. Se pá, fui a ovelha esquecida do cordeiro. Me senti melhor ajudando um parceiro. Deus tem um caderno, confesso tenho medo. Nessa vida quantos sonhos tornado em pesadelo. O que resta no meu peito, sentimento de verdade. Quem no paraíso não sente saudade? É como um sonho sem final feliz, é um quadro negro rabiscado com um giz. O céu escureceu, ataca de rotina, moleque sobrevive nas agulhas de morfina. As pessoas querem tanto, só casa boa, ostentação até umas horas, quando na verdade alguns necessitam de tão pouco. Só uma chance, Deus, olha pelo teu filho, sabe o tamanho do coração desse irmão. Tô orando por ti, tô pedindo por você, anjo do céu há de ouvir, porque é dos humilhados que Deus gosta, irmão. Assinado, Diegneu Furtado da Costa, seu melhor amigo, amigo, amigo, amigo.